Malha MC representando no mic, sem parar. Trago comigo e se não existisse o ar, não haveria vida, estou apenas a ressaltar. Os aviões como poderiam voar sem ar, sem mencionar que essa parada é pra desestressar. O elemento ar reporta-se à mente, pensamentos, entendimentos, conhecimentos indiferentes. Quatro elementos, elementar, do chão é firmamento, água, fogo e terra e ar. Quatro elementos, elementar, do chão é firmamento, água, fogo e terra e ar. Só existe vida porque existe água, e o seu fluir vai lavando a minha mágoa. Dádiva divina, símbolo da vida, sua eterna rotina de ida e vinda. Como água que flui, o rap evolui, nessa base que a minha rima te influi. Quatro MCs, quatro elementos, savana abordando água, meus comprimentos. Brincar com fogo, se queimar é consequência, pois o calor aqui é em alta frequência. Os quatro elementos entraram em consenso, mas não duvide, pois o estrago é imenso. Água, terra, fogo e ar, não é pra se espantar, até o Capitão Planeta iria se atordoar. Água, terra, fogo e ar, não é pra se espantar, até o Capitão Planeta iria se atordoar. Quatro elementos dados, poderes pro seu próprio louvor, a inspiração, vida dele dentro de mim já brotou. Como a terra, venho destruindo a cidade, fazendo tremer, manter tudo firme, não é comigo, pode esquecer. Feito árvore, quero firmar as raízes no rap, enraizar todos os pensamentos no clap. Junto a bumbo e a caixa, esculacha na batida, areia da ampulheta cessou na medida. Quatro elementos, elementar, do chão é firmamento, água, fogo e terra e ar. Quatro elementos, elementar, do chão é firmamento, água, fogo e terra e ar. Planeta iria se atordoar. Água, terra, fogo e ar, não é pra se espantar, até o capitão.